estabilizando ele, a visual azul 4298. Azul 4298, complete a aproximação e agora chame a torre Salvador em 1198 decimal 62. Infelizmente também a Salvador vamos chamar, obrigado, até bom dia. Bom dia, Azul 4298, a uma milha e meia do Wilson. Olha, marca, do marcador externo, baixar trabalho. 4298, bom dia. 1018 no ajuste, atenta turbulência moderada na curtíssima. Aguardando pista livre. Aguardando a pista livre, sente a turbulência, obrigado, Azul 4298. Pois, correção, 6312, aos 21, direito 219. Obrigado, já. Salvador, bom dia. O Xené 6312 livrou na sua escuta. O Xené 6312, bom dia, táxi Alfa e Índia, portão 03. Alfa e Índia para 03. Solo, gol 1435. 435, bom dia, Salvador Ilhéus, nível 240, pronto, cópia. É, prossiga na escuta. Autorizado Ilhéus, nível 240, decolagem da pista 10 após curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, após direto Ilhéus. Frequência do controle 119 decimal 35, aciona 5034. Autorizado Ilhéus, nível 240, curva à direita, Dael, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Aciona 1... Ou melhor, controle de saída 1935 e aciona 5034, gol 1435. Cotejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento, gol 1435. Confirmando o portão, é o 62? Negativa, portão 5, gol 1435, chamar para pushback e acionamento. Afirmativo, gol 1435. Vitor, suba para 2.000 pés, o altímetro 1018 e aguarde a vetoração para sinal LSX-RAY para 10. Salvador, Cordial, bom dia, Azul 9136, informação Mike. Gentileza, quando disponível, 370 Recife. Agora, pronto, cópia, 9136. Olá, meu amigo. Azul 9136, autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, decolagem pista 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle 119 decimal 35, aciona 5030. Autorizado conforme, 370 Recife, Upper Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca Aracaju. 119-35-5030. Correto, portão 09, chama pronto, Azul 9136. Chamarei, muito obrigado. Fala, bom dia, Azul 4298, livrou na sua escuta. Azul 4298, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette 08 é o portão, 4298. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5217. Trip 5217, acione identificação. Identificando Trip 5217. Trip 5217, contato radar a 38 milhas nordeste de Salvador. Informe para a descida, mantenha pro de bom para interceptar a chegada bom. Pro de bom, informe para a descida 5217. Michael Vitor, subvetoração para a final do LSXA, pista 1-0, curva agora à esquerda, proa 035, limite será o localizador. Ok, trip 5217, desça para 040. Descendo para 040, trip 5217. Controle Salvador, Lima Bravo Alfa. Prossiga Lima Bravo Alfa. O retorno batendo 1500, entrando no seu CPR, 20 milhas. Estimando Salvador aos 1036, POB 06. Confirmando POB 0612? POB 0612. Copiado Lima Bravo Alfa, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, direto do farol de Itapuã. Informe para descida. Plataria para descida. Prova do farol, tá bom, de novo gravar. Alô, Salvador, é o voo 1923 para São Paulo, 360. Trouxe mais tempo, Victor, está com 369. Voo 1923, bom dia, Guarulhos, o nível é o 360, pronto, cópia. Afirmo, tem gente na informação mais. Shade, Gol 1923, autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upper Whisky 50. E a colagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bidev. A frequência do controle 1119.35, aciona 5032, Gol 1923. Chegou Gol 1923, copiou 360 para São Paulo, pela pelo 50. Decolada a pista 10 com curva direita na proa de no perfil de subida da El, Leda, Bidev. No controle vai ser 119.35, no transponder 5032, Gol 1923. Correto, portão 612 chama pronto, Gol 1923. 612 chamarei quando pronto. 13 milhas, pontual descendo para 510. Desça para 510, Lima Bravo. O altímetro em Salvador, 1018. 7, Lima Bravo, comandando 1500 para 500. Scott American 980. O 217 seria liberado a restrição na posição perto de velocidade. 02 Recife, ready to copy. Request the final of the 330 from American 980. Roger, flight level 330, stand by 1 minute, sir. Supervisor ready, American 980. Posição TP 5217. Vitor, já estabilizado? Afirmativo, senhor. Chame Torre Salvador em 1-1-8-6-12. Chamar a Torre 1-1-8-6-12, mais um metro de quadrado. Lima Bravo Alfa, visual com o campo. Confirmar mensagem para Lima Bravo Alfa. Está visual com o campo, Lima Bravo Alfa. Sim, estou aqui a 2 milhas para o farol. Sente, o senhor está visual com o campo? Positivo, visual com o campo. Para ingresso no circuito de tráfego, Lima Bravo Alfa, chame a torre 1-1-8-6-12. 7, Lima Bravo Alfa. Reportará para modificar a regra mais. Torre Salvador, Lima Bravo Alfa, na vertical de farol. Lima Bravo Alfa, o ajuste é 1018. Tem condições de aproximar para 35? Solicitaria para você, se possível. Está presente negativo devido a tráfego na LS. Aguarda aqui no farol, se for necessário. Gente, faça o seguinte, dá presente, vou ir para a final da 35, o senhor vai cruzar o campo na vertical da torre, aguardando base para 17, a base normal. Positivo, cruzar o campo vertical da torre. Lima Bravo Alfa. Afirma, informa o tráfego, é Mike Eco Vito. O ILS vai abandonar para a final da 17. Positivo, Lima Bravo Alfa. Mike Eco Victor informa o tráfego, o Sirkowski 76, prosseguindo cruzamento na vertical da torre. Afirmativo, Mike Eco Victor, ciente. No 7, inicia redução para aproximação. Sendo para aproximação, teve 52 no 7. Afirmativo. Sobre a informação, o senhor vai seguir tráfego do helicóptero na final instrumento e outro no circuito de tráfego. Reduz para aproximação, livre LS, desça para 2000. Desçado LS, desça para 2000, teve 5207. 5 Squawk 5033, American 980. That's correct, come back red for fast, American 980. American 980, we'll come. Torre, o Mike Victor abandonando o LS e agora prosseguindo para Capistrano 7. Vitor agilizando, 1018, 180 com 15, reporta no solo. Reportará no solo, agilizando o Mike Victor. Lima Bravo Alfa, cruza final da 35 e cruzamento do campo na vertical da torre. Positivo, Lima Bravo Alfa. É com Vitor, 170 com 12, reporte no solo. 172 com 12, apertando solo, Mike Eco Victor. Bravo Alfa da presente, esquerda pro norte. Esquerda pro norte, Lima Bravo Alfa. O Mike Eco Victor visual com outro helicóptero na carteira 3. Afirma, ele estará o segundo com a pose. Mike Eco Victor. O Lima Bravo Alfa, quando autorizado, tem condições de pouso pairado na 17? Positivo. Tente, reporte pronto a bala. Reportarei, Lima Bravo Alfa. No momento, TV 5207. Complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1-18, décimo meio. Salvador 1-8-6, muito obrigado, 5207. Oi, Salvador, muito bom dia, Tripe 5217. 5217, bom dia, o ajuste 1018, turbulência moderada na curta, informo dois helicópteros, farão pouso pairado na carteira 17. Sente o Tripe 5217. Mecha 980, everybody taxi. American 980, taxi approved via Juliet and Alpha to hold point runway 10, their call Salvador Tower 118.6, the QNH 1018 now. 1018 Juliet Alpha, we'll start up runway 10, we'll contact tower, American 980. 980, could you confirm the souls on board? Acelerão na sua aproximação. 105.17. Lima Bravo Alfa, pé na base para a final da 1-7, baixado checado, na pose do painado na cabeceira 1-7. Alfa, afirmo, continua a aproximação, aguardando 17 livre. Lima Bravo Alfa. Vai ter que vir na 1-7. Vitor, os 3-9, frequência livre, Mike é com o Vitor. Até o próximo. Oxana é 6225 na escuta para cópia, Brasília. Afirmo. Oxenê 6225, autorizado Brasília, o nível 320. Decolagem da pista 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Nidissa, rota conforme o plano de voo. Decolagem de correção. O controle opera em 119.35 e aciona 5051. Lima Bravo Alfa, pouso pairado na 17, 180 com 15. Lima Bravo Alfa. Conforme o plano é a Perisquino 0. Controle 10935, transpone 5051. O Xené 6225. Correto, chama pronto, pushback, acionamento 6225. 6225, obrigado. Morning, Brazilian Force 2020, it's called identification, descend and maintain flight level 040, you're clear and bomb arrival. Clear, descend to flight level 040, bomb arrival 2020. American 980, ready in sequence. 980, line up and wait. Line up and wait, runway 10, American 980. Lima Bravo Alpha, Solo, aos 42, direita, frequência livre. Dieta 3663, informação Mike, ponto cópia. 663, Guarulhos, o 340, só um minuto pra cópia. Pronto, cópia, 3663. Só um minutinho. Trip 5217, livrou, solo 1219. Firma. América, autorizada a decolagem, o nome é 0 graus, 15 nós. Via Alfa, reporta para ingresso, tá com você, Juliette. Via Alfa, reportará para ingresso. A Juliette. Salve Salvador, Azul 9136, tá no box 9, pronto para push acionar. 9136, solicitou push? Afirmativo, senhor. Gente, coordena com a equipe de pátio após o ingresso de uma TR da Trip à retaguarda na remota, está autorizado iniciar no 9 e chama táxi. Gente, após a TR, vai coordenar com o pessoal de pátio e vai chamar o ataque da posse, 9136. Trip 5217, Alfa e Juliette, remota 13. Foi pro 5217? Afirmo, Alfa e Juliette, remota 13. Alfa e Juliette, 13, Trip 5217. Net Zero é bom, Net 44, Salvador é parte, on frequency 119, decimal 35. Hey, 980, you have a good day, sir. Departure American 980, checking in out of 2500 for flight level 330. American line 980 is called code 5033. Climb to 330, performing Puka departure. 330 on Puka departure, American 980. TR da Trip à retaguarda. Autorizado iniciando 5, chama táxi. Autorizado 7, coordenando com a equipe de solo após a passagem da nave da Trip. O repórter para o táxi, gol no 435. Sim, quem chamou? Where the contact path is in 4,000 feet. Target 980, roger. Salvador, bom dia, objeto 5826, atinge 150. Objeto 5826, bom dia, sem identificação, desça e mantenha nível de voo 050, chegada mais. Samário, desce por 50, nem acionado, 5826. Da 3663, copy. Pronto, copy, 3663. Autorizado Guarulhos, do nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 1-0 após curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda após direto Bidev. Frequência do controle 119.35, aciona 5037. Autorizado 340 Guarulhos, saída 190, primeira curva direita, Bidel, Lida após Bidel, Lida após Bidel, número ISO 50, 19350 ao controle, 5037 é o transplante, 3663. Ok, só confirmando a subida, é Dael, Lida e após direto Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ah, ok então, Dael, Leda e Pidelli, grato, 3663. Chama pronto, portão 04, 3663. Chama na... Já está pronto para o táxi, para o pushback acionamento, 3663. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, 3663. Chama táxi, 3663. Salvador, chama 6312, autorização Recife. 6312, pronto, cópia. Positivo, senta mais. Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 10 após primeira curva à esquerda. Subida é a Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, aciona 5053. Autorizado Recife 350, Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju. 1935, controle 5053, transporte. Correto, estima pronto, pushback, acionamento 6312. Outra. Lina 4220, with a vector for space, turn right, heading 240. Your limit will be localized.